Colo 645, decola, pode iniciar com você, né? Tem um controle, 120, decola 28, bom. Ok, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o gol 645, decola de Salvador, podemos iniciar com a esquerda para interceptar 198? 645, suba via, saída da El Vigilância, sobe ao trainer zero. Ok, eu vou no 645, certo. Solas 3-0, libera a esquerda e chame 1-2, vou na décima 9, Solas. 2-1-9, esquerda, Foxtel 99. 1-6-4-5 está fazendo desvios. Então, vou 1-6-4-5 está agora interceptando a 198 para Dial. Gente. Salvador, o Papa Romeu, Fox Serra Novembro, Librana Delta, escuta. Fox Serra Novembro, está autorizado Alfa, Juliette, contorno Patiuno, Lima Mike, Quebec. Na Quebec, reporta para cruzamento da pistola 725. Gente, Alfa, Patiuno, Lima, e reportará na Quebec para o cruzamento, Fox Serra Novembro. O Oceané 6259 fica sem tráfego, passando a retaguarda agora, após ser autorizado, pushback, estacionamento, manutenção para o táxi. E após a passagem do cano, a retaguarda, estacionamento, reportaremos o táxi, o Oceané 645, passa nível 170, chama o centro em 1251, lanterna 13395. 513395, muito obrigado, boa noite. Do cruzamento a estacionar mais a frequência livre. Azul 2792, controle. 2792. 59 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Semicontrole Aracaju em 120 decimal 3. 203, Azul 2792, já tá ligado. 2781, mente da informação Sierra, cópia da autorização, vitória da conquista. 781 prepara Arbor Elefa após Oslo, o nível 180 para a vitória da conquista. O controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 54 16. Informo que é PC 1028 com a curva à esquerda após a decolagem. Estado conquista, nível 180, terceira subida, Arbor, eleva o flor e após destino, decolada 28, curva à esquerda, bota. 54 no meio no transponder, controle de saída em 12080, é o azul 2781. gente, o único que não está pronto para o pushback no momento. Será pronto para o estacionamento 43, 2781 da Zona. Então, Tem que ver 2 por 9. Não, não pode ser. Não, não pode ser. O pushback está com mais tarde, você pode ligar o direito do senhor. Eu vou fazer um ponto de vista. Delta boa noite, 5-3. Lucera 2582. Planejamento para 3 Vezina 380 para a Sierra. Gente, o estado de cobra, por gentileza. Aguarda, teria saído pra ver? Boa tarde, Lucera, né? Dia 259, estamos com 166, 4 horas e 49, em Alterna Galeão. Romeu, Golf, boa noite, contato radar, autorizado chegada pitch, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1096. Chegada e pitch, 4 mil, 1016, Romeu, negócio. Em verdade, dia 4-1-7-Alfa, que é lá na sua escuta, 2-9-5, lá, 3-6-2-500, após separar. Saída 2782, confirmando a saída prevista, é Momo Neninha, guarda a copa. Momo copa, desculpa. Olha o Romeu, o negócio, confirma o nosso número para pouso. 01. Controle, Romeu, o negócio, se autorizado, voa direto rotatória, já cancelaram, para seguir para a final da NOFET. 97.13, está ciente, aguarde seu instante. Aguardo. 3 horas, o Fernando Maceió está na data, pronto para o táxi da escola da 1.7. Autonomia, autorizado o táxi, é bom de chegar da 1.7, confirma novamente apenas a autonomia. Está com 3 horas de autonomia, o Fernando Sierra Bravo mais que está. Meu Tiago é autorizado a alinhar. Até. O meu Tiago é autorizado a alinhar. Decolapso no 7, vento 180 graus, 049. Delta 149. Teresina 380, Apesulo 20, decola da pista 28, curva direita, Momo, transição Nenim, controle 120, decimal 8, 5101. Após decolagem, mantém proa até 2.500 pés e prossegue após no perfil da mão. Cruza 3380, Apesulo 20, decola 28, com curva direita na Momo, né? Controle após 208, transforme 5101. Inicialmente mantém a reta até 2500, após um perfil da Momo. Sustenha 2582, pronto para acionamento. Diversionar a chamitada. Chama lá. Controle Portugal 022, request taxi. Portugal 022, clear taxi to holding point runway 28. Taxi via Juliet Alpha, Tower 18.95, QNH 1016. No perfil da Tuca, Caju. Negativo, perfil da Aron, confirma. Foi autorizado com curva esquerda, decolando da 17, saída Tuca, Caju. Conforme o plano, APE 9857. Decolagem da 28, mantém proa até 2.500 pés. Após perfil da Dael, Leda, após Leda, Irumi. 1208, 5430. Autorizado da Leão 300, via per November 857, decolada 28, mantendo a proa da pista de 2.500 pés. Em seguida, no perfil da Dael, Leda, Irumi. O transponder é 5430, controle 10.8. Correto, pronto, puxa só. E foi cotejado, inclusive, por Cacaju. Gente, voe posição Aronda presente, aguardando para voar Aracaju. Relativo, posição Aronda presente. Miami 259, decolagem 49, controle em 20, decimal 8. Chamaremos, obrigado, uma boa noite. Se após Arão, voa Aracaju. A 259, submatinha 360, saída da El, cancelada as restrições de altitude. 360, tem restrições de altitude no perfil da El, continente a 3. Apenas para confirmar, está autorizado o voar direto da El, senhor? Autorizado, direto da El, após 2000. 2000 da El, obrigado. Azul 2781. Tem um cachorro passeando aqui no pátio 3, colega. Tá indo em direção ao avião da TAM. Lá o da TAM e do American Airlines. Ok, eu vou contactar o fiscal do pátio para que ele acione aí a viatura de resgate. Pô, o DJ tá com a aparência bem assustada, deve estar perdido. Solo Salvador, o Azul 2781, enquanto está pronto para o táxi. 72 no POB, 3 horas e 30, alternando Salvador. É o Azul 2781. 2781 autorizado até o ponto de espera 28, ajuste 1016, torre 11895, táxi de Aquilo. Autorizado o táxi de Aquilo, ponto de espera da 28, chama a torre 11895. Ajustado 1016 é o Azul 2781, boa noite. Apenas confirmando aí o Azul 2781, após decolagem, mantém por até 2500 pés e após prossegue no perfil da Alfa 1. Decola, mantém o eixo até 2500 pés, após autorizado curva esquerda interceptar água. Pode ganhar o 072, solta o ground. Zero 022, clean line up, intercop, new 28, wind 2003, 05. altitude of takeoff maintain heading until 3,000 feet. Right, that is 3,000 feet. Confirm for partial altitude. De transferência descendo para 1500 pés. Pessoal, 2200 para 1500, meu irmão. Everyone, there is one dog on runway 1028. Line up and maintain report altitude. Line up and maintain runway 28, report to 022. And your firm altitude? Disregard, report altitude. Copy. Romeu, Golf, chame agora Torre Salvador, frequência 119, frequência 118.95. Agora 2954, Romeu Golf, ligado no 19. Pronto. Oi, boa noite, Papá Romeu, Romeu Golf, na flor da rotatória, tá visual. Romeu Golf, reporta quanto final no Sérgio. Quanto final, Romeu Golf? Salvador, Sérgio 2582, está com 11 a bordo, 3 horas de autonomia, externa, combustível. 2582, aguarde táxi, tem um movimento de viaturas na Taxi Hotel devido à captura de animal. Aguardando, 2582. Chané 6259, passa nível de voo 160, chame o centro em 1251, alterne 133.95. 251-339-59-1. 500 feet, clear takeoff runway 28, wind 210 degrees, 05 knots. Clear takeoff runway 28, Torre de Salvador, muito boa noite. Azul 2781 no ponto de espera pronto na carteira 28. Muito boa noite, Oso 2781, no ponto de espera pronto, na cabeceira 28. Oso 2781, autorizado Leão Mantém, 28. A linha e mantém na 28, Oso 2781. Na final de 4 milhas, passou travado, Romeu Negócio. Romeu Golfo, autorizado, pouso pista no 7, vento 12, no 0 grau, 05 nós. Ele pouso no 7, Romeu Negócio. 582. Só mais um instante pro táxi. Aguardando, 58. Dispatcher, muito boa noite. Depósito ao giro, Tutu, ó, 3RF. Salve, salve. Portugal 022, Beira Contact on Departure, Clave mantém Flight Level 350 on Around Departure. Around Departure, mantém Flight Level 350, Departure 022. Controle, boa noite, gol no 705. 705 autorizado via chegada e pitch. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste uma vela no meio. 4 mil. Azul 781, metro 220 graus, 05 nós. Autorizado a colapso 28. Livre decolagem, o azul 2781, pista 28. Quilo Índia, Petrolina, tá só mais um instante pra cópia. Qual o estacionamento e a pista que irá decolar? Sente. Paulo, 3197 no portão 03 para footback estacionamento. Portão 3, aguarde um instante. Aguardo. T582, na interseção, chama a torre 1895 para ingresso na pista, observando o tráfego decolando. Jara 2782, no realizado táxi e a pista, reporta a minha área pronta, carteira 28. 582, ingresso na pista, reportado na área da 28, 52. 2781, escola 03, controle 208. 1208, uma boa noite, colega. Controle, muito boa noite, é o azul 2781. 2781, autorizado sair da Elefa 1, suba para o nível 180 após Elefa conquista. Negativo. Elefa 1 após Elefa conquista, o azul 2781, subindo para 180. Papá, papá, se é aquilo índio, cópia? Petrolina 340, peso 20, decolagem da 17, curva esquerda, Momo Flock, 1208, 5435. Correto, chama a torre 118.95, acionamento táxi. 317 para livre, chame táxi. Separei para o táxi, 3197. Apenas para coordenação, informe a equipe para efetuar o padrão da 28 aqui. Foi para o 3197, informação? Afirmativo, que o aeronave anterior puxou como se fosse para a pista 10. A equipe de solo se equivocou, ok? Chama a atenção da equipe. Assistente, da 3197. Paulo Salvador, voo 099, chamação CR, troca para qual, posição 9. Voo 099, com fins autorizado, 360, via Pesulo 21, decola da pista 10, com curva direita, perfil Elefa 1, 1208, 5444. Então a pista mudou então, agora é 10? Corrijo, na pista 28, perfil da Elefa 1, Goro 099. Informativo 360, Minho, perfil 21, a pista 28, Elefa 1 na saída, 208 ao controle de saída, transponder 5444. Correto. Após a decolagem, mantém pro até 2.500 pés. Após, prossegue no perfil da Elefa. Elefa 1. Chame pronto, posicionado. Proa 2.500, perfil Elefa 1. É, Saulo, só para confirmar, o seu 3.97 pushback com a cauda para 1.0. Afirmativo. A pista 1.028. É porque a aeronave anterior puxou como se fosse prosseguir pro táxi para 10, ok? Pronto, chama a atenção da equipe do Sol. Tá feito, obrigado. Autorizado 9 chuvitax. Pronto, para sair 2582. Força aérea 2582, alinhada na 28, pronto. Força aérea 2582, autorizado, decolagem 28, vento 12, 0 grau, 03. E decolagem, pista 28, força aérea 2582. Bono 705, desça para 2000, ajuste 1096. 2000. Pelo índio, livre acionamento, a porta frontal. Dois contato no radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída MOMO, vigilância. 380 na MOMO, inicialmente mantendo a reta, 2.500 pés. Após 2.000, para livre curva à direita. Após 2.000, livre 2.582. Portugal 022, test level 1, 6 0, contact Recife Center, frequency 126.85, enable 125.45. Passei a Juliette, ao contrário, 2.8.85 lá. Boa noite, Zé Manoel. Salvador, boa noite, eu vou no 1.68, informação Vitor. Do 1.68, boa noite, autorizado via chegada CARI, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.06. Via CARI, 4.000 pés, 1.16, do 1.68. 1705 autorizado final, ILS Zulu, pista 28, mapa estabilizado. Formarei. 12, né? Escuta 12. Autorizado táxi, repórter, ponto de espera da 17, Zé Glenn. Final, passar travado, 705. Zona 705, complete final, ILS Zulu, chame a torre em 1895. Boa noite. Boa noite, gol no 705, na final, passar travado. Zona 705, autorizado, pouso. 28, 22, 20 graus, 039. Bem forte. Autorizado a linha manter a bota pronta, no site. Série 2582, controle. Escuta, prossiga. Uma restrita ao nível 340. 340, restrita 2583. Que o Luiz mantenha o ponto de paragão, né? Tranquilo Índia, autorizado a decolar a pista no 7, metro 2, menos 0 graus, 03 nós. Tranquilo Índia, autorizado a decolar a pista no 7, metro 2, menos 0 graus, 03 nós. Torre Rio 099, anteriormente tinha pagado a gente matriculou até 2500, certo? No final de saída, a radial é 275. Sierra 2582, passa nível 180, chega no centro Recife. Frequência 12685, alterna 12545. 1285, 2545, recebe 582, boa noite. Pronto. Ah, só coisa, a gente pode fazer isso. Só uma orientação, só uma informação, só observação. Liberou o Sérgio, ok? 705, solo Zuno 5, solo na Zona Cima 1, continua 1, 2, Zona Cima 9. 2, 9. Tranquilo Índia, né, 4, 1, 7, controle 1, 2, 0, da Cima 8. 208, certo, Índia. Deixa eu falar. Sim. Portal 2, certo. Abraço, suba e a saída Momo para o nível de voo 340. 340, certo, Índia, via Momo. Salvador, boa noite, 66-2270, informação, certo? 1-866, autorizado via chegada a CARI, BSM manter nível 050, vigilância. Via CARI 099, autorizado a colapso 28, 22, 10 graus, 069. Autorizado, da colada Zuno Nota, livre da restrição, controle da 0-10-1-1. Para o chame Recife, na frequência 1288, alterne 1260. 1288, 1260, uma boa noite aí, colega. Boa noite. Controle. Gol 1099, boa noite, decolado da 2000. Gol 1099, boa noite, contato radar, suba ao nível 360, saída Elefa 1. 360, Elefa 1. Gol 1168, desça para 2000, autorizado final ILS Zulu, pista 28, informe localizador. 2000, informe no localizador, ILS Zulu da 28, gol 1168. Pista está seca ou molhada? Terra Quilo Índia, direto da Petrolina. Pós código, direto da Petrolina. Obrigado, Terra Quilo Índia. 397, vento 12 no 0 graus, 039, 30 decolado, peixe 12. Livre decolado 283, 197. 3197, decolagem 22, controle da 0 da semana 8. Sente o da 3197, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, outra 3197, decolando a 28, passa 1500 pés, mantendo com decolagem até 2500, acendendo para 100. 3197, autorizado via, saída da EL, vigilância radar. Ok, então para a gente pode voar direto, lembra? Mantenha o perfil da saída. Ok, vai interditar a saída então, da 3197. Localizador, Uno 168. Uno 168, passou o ZAN, complete final, ILS Zulu, chame a torre 1895. 1895, torre, Uno 168. Papapá, Serra Quilo Índia, passa nível 150, chame o centro, frequência 12685, alterne 12545. 2685, alternando 245. Boa noite, Sérgio. Boa. Controle, o TAN 3197 permanece em restrição 100? Sim. Em restrição 100, TAN 3197. Bruno 099, passa 180, chame o centro em 1288, alterno 260. 288, 260, boa noite. 3197 está cancelada a restrição, está livre e subiu ao 300. Ok, autorizando a ascensão ao 300.